Onde eu nasci passa um rio. A graça de onde eu nasci passa um rio de história é da melodia, não da letra. Porque a melodia é igual a... muito parecida com a melodia de Upa Neguinho. Que eu tinha feito a música. Estrada, onde eu nasci passa um rio, que passa aí igual você É, não, e eu mostrei a música ao Edu e a turma. É verdade. E a turma do Zumbi quando eu cheguei em São Paulo. E o Zumbi ainda não tinha estreado, eles estavam ensaiando e a música era completamente desconhecida. Eu morava na Bahia e eu tinha feito essa música. Quando eu fui cantar, todo mundo... pô, mas parece a música da peça, parece a música da peça. O Edu... aí, quando Edu veio, parece o Paneguinho. O Paneguinho na estrada. O Paneguinho na estrada. Opa, pra lá e pra cá. Onde eu nasci, passa um rio que passa no igual sem fim. Isso acelerar, tem que... onde eu nasci, passa um rio, vai, vai, vai. Mas a melodia parece muito. Parece uma de Luiz Gonzaga, né? Que é Helena atravessando o fundo.